E aí, vamos fritar bolinho? Aqui é o Mondongo e Valar Morgulos. Aqui é o Elton e a gente finalmente voltou com essa porra. Ou não? Aqui é o Kaliel e só 2015 agora. Aqui é a Ana e eu agora tô menos poser do que da última vez que a gente gravou. O que significa Valar Morgulos mesmo? Faço a menor ideia, mas é foda pra caralho. Todos os homens devem morrer. E tinha mais uma também, não tinha? Dohares. Valar Dohares. Todos os homens devem servir em Alto Valyrim. Então, galera, depois de muito tempo sem gravar, depois de muito tempo sem fazer nada, depois de muito tempo sem ligar pra isso aqui, a gente decidiu tentar voltar, tentar fazer esse podcast que dá alegria pra tantas pessoas. Tantas crianças. É porque assim, a gente criou esse blog pra ganhar dinheiro. E aí a gente percebeu que tem um monte de criança dando like e criança compra mais coisa, né? Então. É, a gente vai começar a vender doce agora. E falem pros seus pais, vocês querem os doces, dá meu bolinho. Do meu bolinho. Pô, olha que lindo, tipo, a gente vai vender bolinho, tá ligado? É, imagina, que bolinho de chocolate. Que delícia. Sabe que é bolinho frito, né, cara? Cara, bora pegar um bolo de chocolate e fritar e vender. Cara, acabei de ter uma ideia. Não, que tipo de pessoa compra isso? Eu queria ter clientes assim que comprassem de novo, não que ficasse com diarreia, tipo, nunca mais, tá ligado? Vocês estão rindo, mas lá no Canadá eles vendem assim. É pertinho dos Estados Unidos, né? É. É, faz sentido, faz sentido. E hoje a gente vai tratar de um assunto aí que tá na boca do povo. Bombando na mídia. Isso, todo mundo tá falando, todo mundo tá vendo. É só alegria. Sabe que eu me liguei? Oi, o quê? Essa porra dessa série não é pra criança. Ih, eles estão fazendo um podcast inútil. Vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar do Patati e Patatá. Porque sou um cientista, o meu papo é futuro estelunático. Eu vivo sempre. Não tem isso não. Criança hoje em dia tem internet, que é muito pior. Então Game of Thrones também serve pra criança. Todas elas devem ver. É, peraí, quem curte a gente é criança, mas também não é tão criança assim, né? Já tem, sei lá, uns 10 anos pelo menos, já é o suficiente pra ver Game of Thrones. A gente vai falar aí do Jogo dos Tronos aí pra nós. Vai falar da quarta temporada só. Quarta temporada, alguém sabe qual é o livro? Olha, galera, tem... É metade do terceiro. É, metade... o terceiro livro metade. Foi dividido em duas temporadas. Isso, e olha só, galera, spoiler, tá? Muito spoiler. A gente vai cagando pra você que não viu. Não, olha só, a gente tá cagando pra você que não viu, mas se você já leu os livros e quiser botar spoiler nos comentários, não pode. Você acha que alguém vai comentar essa merda? É isso. Não. Não, mas eu gosto de fingir que a gente tem ouvinte, sabe? Então, como é que começa? Primeiro episódio. Oberyn chegando. Oberyn chegando, quem diria? A apresentação desse personagem que foi muito importante na temporada. Pega homem, mulher. Ele, por enquanto, ele é só um cara que é aberto a possibilidades e a... Ele é aberto, assim, a mente dele é bem aberta. No, God, please, no! Mas logo no primeiro episódio eles já mostraram que ele tinha uma sede de vingança pela irmã dele, não? Eu não lembro, tô perguntando. Que, tipo, a irmã dele era casada com o Rhaegar Targaryen. Aí o Montanha matou e matou os filhos, enfim. O que é muito irônico, porque tem o maior ódio dos Lannisters e foi lutar por um Lannister, mas tudo. Eu acho que, tipo, é mais, tipo, ele lutar pelo Tyrion, que ele é um bom moço. Eu acho que é mais, tipo, ele querer a vingança contra o Montanha, tipo, a oportunidade dele que ele teve. Não, eu tenho certeza disso. E ele foi, tipo, um cara muito, muito astuto, só que ele foi um cara muito burro. Mas a gente já tá pulando pro outro. É verdade. Então, pois agora a gente vai... Tá. Começou o atrito também, né, entre o Jamie e o pai dele. É, quando o Jamie ganha a espada do pai dele. Eu achei muito maneiro ele ter dado a espada pra... Gente, isso também já é o sexto episódio, sei lá, mas tudo bem. Eu achei muito maneiro ele ter dado a espada pra... Brienne. Ele mudou. Ele mudou. Tipo, ele muda, mas sei lá. Um pouco de redenção, na minha opinião, sei lá. Não, mas ele tem... Toda vez que a Cersei chega perto dele, ele dá uma recaída e ele volta a ser babaca de novo. É verdade. É que mulher é foda, né, cara? Tá que foda. Olha só, peraí. Ô... Não é bagunça, não. Olha só, tem três caras e você é a única. Você vai perder. Gente, ouvintes imaginários, comentem. Falem que eles estão errados. O pessoal da Cersei. Carice apareceu? Sim. Tipo, mostra a rebeldia lá do dragão dela lá, tipo, o dragão pretão lá, boladão. Começa a ficar rebelde aí. Mas esse não é o dia que ela vai pro Meereen? O primeiro episódio? Ela tá numa pedra. Ah, quando ela vai com o exército e... Ah, é o das cruzes? Ah, sei lá, cara. Pensando bem, a Calista já tava um saco. Puta que pariu. Eu tenho fé de que agora, tipo assim, ela tá lá em Meereen e todo mundo odeia o governo dela, o pessoal só vai lá pra reclamar. Eu quero que ela perceba que aquilo ali é uma inutilidade e, ah, foda-se, vou pra Westeros. Ela tá, tipo, utopia, tá ligado? Não, vou corrigir o mundo. Não, cara, não vai, pessoas vão ser sempre pessoas. Tipo, foda-se, vai dominar a puta que pariu. Não, mas tinha que perguntar pra Rafa se ela aparece no terceiro livro, porque vai ver, tão enrolando ela pra próxima. Então, Rafa, se você estiver ouvindo, responde aí nos comentários. Dracarys. Tem também aparece também a Arya e o cão de caça. E ele começa a mostrar, tipo, que a Arya tá ficando meio badass. Não, agora ela tá ficando, mas no início da temporada ela ainda tava tentando só. Ela não tinha matado ninguém ainda no início, né? Não. Também tem uma parada importante, não sei se foi nesse primeiro episódio. A marcação dos casamentos do... Tyrion e da... Tyrion. E da Cersei. Isso. Pô, e teve o bastardo do Bolton também, né? O tempo todo torturando o Theon. Acho que foi nessa temporada. Não, acho que isso aí foi temporada passada, não? Não, ele só aparece umas três vezes ou duas. Que nessa temporada ele já tava dominado. Já era o vencedor. Não sei, que eu vi tudo de uma vez só e fica meio confuso na minha cabeça. Não, ele aparece a primeira vez quando o Bolton, o bastardo, tá caçando uma mulher. Eu queria que a Rafa estivesse aqui pra saber quem é essa mulher, se ela tem alguma importância. Que o Bolton tá caçando? O pai do Ramsay? Não, o Ramsay. É no início da temporada. Ele tá caçando uma mulher? É, que tipo, começa com a mulher correndo assim, e aí tipo, eles vêm até as... Ele tá com uma flecha nela, ela cai e os cachorros comem, eu acho. Achei muito vacilo, tá que foi. Foi nessa temporada também que o Jon Snow se separa da... Como é que é o nome? Final da terceira. Final da terceira, então deixa pra lá. Da Ygritte. Tá bom, vamos falar de coisa que eu tenho certeza, gente. O Joffrey e Marjorie se casaram nessa temporada. Hã? Isso. Foi, cara. Pera, como é que... Repete. Vou falar de coisas que eu tenho certeza agora. O Joffrey e a Marjorie se casaram nessa temporada. Você tá de ania, você tá de zoeira. Não, tô falando sério. Eles se casaram. Ele morreu. Então, ele morreu no dia do casamento dele. É, não casou, tipo, ele morreu no casamento. Então... Não, ele casou e morreu. E morreu na casa. Cara, ele não consumou o casamento, ele não casou. Casou? Não, mas em Westeros tem essa parada, você tem que consumar. Tanto que a Marjorie casou com o... Como é que é o nome dele? Com o Renly. Mas como eles não tinham consumado o casamento, aí ela casou com o Joffrey. E como eles não consumaram o casamento, agora ela vai casar com o Tommen, mas tudo bem. Essa mulher aí vai matar todos os reis de Westeros. Daqui a pouco ela pega os Stannis, aí morre também. É, quando, tipo, o Jon tava lá discutindo com o maluquinho lá, dos selvagens, do nada, tipo, chegou aquele exército... É, com o Mans, isso. Aí ele, tipo, chegou o exército lá, eu, caralho, que porra de exército é esse? Da onde você tá vindo essas porra? Aí, tipo, apareceu o Stannis, eu, que isso, cara? O que você tá fazendo aí? Tipo, da onde veio esse maluco, tá ligado? Ele tava lá do outro lado, no outro continente, né? Da última vez que eu me lembro, pelo menos. Isso daí eu já sabia, porque o pessoal da página no Facebook ficou reclamando pra caramba que ele não apareceu pra ajudar na muralha no primeiro ataque. Aí o pessoal ficou falando, não, é na segunda ataque. É o Arya, tem spoiler. Quando chegou um exército, assim, além da muralha, eu pensei, pô, deve ter vindo de Winterfell. Aí eu pensei logo que era dos Bolton, mas... Aí veio o Stannis e eu não entendi nada. Eu fiquei perguntando, tipo, quem é esse? Quem é? E eu ainda não entendi o que eles estavam fazendo lá. Mas tudo bem. Ah, deve ser a Ruiva que mandou eles lá. Com certeza, né? Porque ela tava lá olhando pro Jon Snow. Mas, tipo, se ele dominar a muralha também, ele vai ter um certo poder, né? Ah, cara, mas como é que... O que ele tem pra oferecer pro Mance? Ah, ele matou todo mundo, só pegou o líder. Ele ia matar até... Ah, é, cara, tipo, o Jon que salvou o Mance. Só sobrou o Mance. Mas só o Mance consegue manter as tribos lá selvagens unidas. O Jon falou agora... isso. Agora espalhou todo mundo, acabou o ataque. Ah, cara, não agora tem como eles... Não, tipo, isso pra mim tá resolvido. Tipo, o Stannis foi lá, olha só, acabou a putaria aqui. Aí todo mundo voltou. Mas ligado? Por que, sabe, ele quer isso? Eu não consigo compreender. Porque ele precisa do cara pra outro. Porque a mandou, ué. Ele precisa de quem? Vai ver, ele encontrava só por causa do Jon. Vai ver ela quer alguma coisa com o Jon. A Ruiva? É. Mas o quê? Cara, cadê a Rafa? A Rafa faz falta nessas horas. Porra, pra caralho. Vamos tentar inventar o que a Ruiva quer com o Jon Snow. Palpite, eu acho que ela quer dar pra ele. Ela quer um filho negro com ele. É, porque tipo, ela teve um filho negro com aquele carinha, né? Com o Pô, mas os dois são brancos, cara. Não, mas tá tudo bem, porque o Jon veste o negro. Ah, então o menino vai nascer vestido de negro. É, ele tem a cor da roupa que eu uso, tá ligado? Como é que é o nome daquele carinha? Sr. Davos, eu acho, Sr. Davos. É o conselheiro inútil que ninguém... É, cara, eu acho que muito... Inútil, ele é muito aleatório. É, Sr. Davos é o meio que... É cara, que ele só fez uma... na batalha. Isso, e ele só fez uma coisa, tipo... A série toda, ele só fez uma parada de importante, que foi juntar essa porra desse exército. É. Não, pô, eu achei importante ele levar a Melisandre lá pra parir o troço também. Não foi... Ele também não mandou uma carta aí pra... Pra quem? Eu não lembro, eu lembro dele... Foi ele mandou a carta pro pessoal da cidade que tem um soldadinho na porta. É isso, aí ele mandou uma carta pra lá. Aí chegou lá, tipo, pra lá, por que a gente vai te dar o meu exército? Por quê? Tipo, aí ele foi lá e conseguiu convencer... Ah, tô ligado, porque os Lannisters estavam devendo uma parada dessa, né? Nem lembro. Cara, nós somos horríveis pra falar disso, porque a gente nunca lembra de nada. Não, mas eu bem acho que é o que o Mondrong falou mesmo, que os caras cederam o exército porque, tipo assim, ele ia lutar contra os Lannister, e os Lannister estavam devendo dinheiro, e aí ele tinha cedido o exército pra conseguir recuperar o dinheiro. Só que assim, eu tenho uma dúvida, os Lannister estão devendo dinheiro, certo? Eles estão quebradaços. Eles estão quebradaços. Cara, de onde eles tiram tanto dinheiro? De onde o Tyrion tira tanto dinheiro pra gastar por aí? Do banco, é o que eles estão devendo. E Tyrion passou, agora não, mas ele passou a série inteira gastando dinheiro do pai, cara. Sabe de onde eles tiram dinheiro? Ele chega assim, olha só, eu quero isso aqui, bota na minha conta. Aí o cara, mas não sei. Aí, ó, um Lannister sempre paga suas dívidas. Aí vai lá e sai, tá ligado? Não, mas por exemplo, eu tô lendo agora o primeiro livro. Aí eu tô naquela parte que é no Ninho da Águia, que ele tá como prisioneiro da Catelyn. Sim. Aí ele fala assim, eu vou pro cara, tipo, acho que é carcereiro o nome. Vou te dar todo o dinheiro, não sei o quê. E ele realmente dá ouro pro cara. E depois ele fica pagando o Bron um bom tempo. Não, mas a questão não é questão sem dinheiro. É questão, tipo, eles pegaram um empréstimo foda e estão com dinheiro, só que o dinheiro não é deles. O Tywin fala isso uma vez, que eles estão devendo, acho que um oceano de ouro pra Braavos. Sim. Ele fala com uma conversa com alguém. Isso. Mas os Lannisters também tem minas de ouro por aí. É, acho que é uma rocha do Castle. Rochedo Castlers? É isso aí. Acho que é ela mesmo. E, assim, tem outra parada. Eles estão devendo dinheiro pra Braavos, pro Banco de Braavos, sei lá como é que é. É. E a coroa tá devendo dinheiro pra eles. Então por que que, sei lá, eles não falam assim, eu te pago quando a coroa pagar. E aí eles se juntam e tomam King's Landing. Seria um bom plano, eu acho. Vocês entenderam? Hã? Não. Não. Aí, depois que a porra do Joffrey comeu a porra do bolo. Que bolo? Não foi no vinho? É, foi cara. Vinho, cara. Ele comeu novinho. O bolo foi novinho, mano. Foi. Coloca um fone aqui no fundo. Que isso, novinho? Que isso? Que isso, novinho? Que isso, novinho? Que isso? Que isso, novinho? Que isso? Que isso, novinho? Que... No, God! Foi o vinho, cara. A vó da Marjorie que botou. Que até, tipo, a Cersei, acho que é, olhou pro... Quando ela olhou pro Tyrion, tipo, ele tava com um copo na mão, assim. Tyrion. Cara, vocês estão mudando. Quando eu falo Tyrion, vocês falam Tyrion. Quando eu falo Tyrion, vocês falam Tyrion. Cara, é Tywin e Tyrion. Entendeu? Tywin é o pai. É. É o... Tá, Tyrion. Ele é muito velho pra ser pai, né, cara? Cara... Pô, mas os filhos deles já são velhos, cara. Tipo assim, ele tem cara de ter uns 60 anos. Os filhos deles devem ter uns 30. Sim, ah, sim, tá, não. É que fala assim, é o avô, tá ligado? Tipo, o avô. Ele é avô, tá ligado? Já, tá ligado? Gente, só uma coisa. Agora que eu lembrei, vocês sabiam que no livro a galera toda tem 14, 15 anos? Tipo, o Robb tinha 15 anos no primeiro okay, livro. Eu sabia aí. Não, cara, isso tá errado. A Daenerys também tem 14 ou 13, uma coisa assim. E no livro é bem mais legal do que na série. Não, acho que na série tem uma parada de depois botar mais velhos pra não ter problema com, tipo, menor de idade fazendo merda. Ah, é verdade. Pode crer. Mas, pô, podiam ter dado uma mudada assim na aparência, né? Botar o pessoal com barba já é demais. Ah, deve ser... É porque cara, já é HBO. Olha só, imagina. Já é uma puta. Imagina se ainda fosse com um maluco que pode ser novinho, tá ligado? Não, não digo nem só. Maluco que pode ser novinho, mas assim, pô, tira a barba do pessoal, pelo menos, né? Assim, não que eu esteja reclamando, né? Mas, enfim. Ana, cara, deve ser. Tá, ter certeza. Quantos anos você falou que o Robb tinha? 15 anos. 15 ou 14? Aí, depois do Ned Stark ser decapitado, imagina um garoto de 15 anos comandando um exército inteiro do norte. Daí? Imagina que merda, isso numa série. Não dá certo, tipo, um cara vai olhar pro lado dele. Não, cara, eu vou te obedecer porque tu é criança, porra. Ué, tipo, gente, a gente teve um imperador aqui com quantos anos? 15 também, por aí. E olha a merda que deu. Né? Deu super certo, gente, ele era um cara super intelectual. Caras super famosos, tipo Nietzsche, admiravam o cara, sabe? Tipo, Pedro II era super intelectual. Não estou defendendo a monarquia, mas ele era... Cara, não estou defendendo a monarquia. Em que século estamos? A Arya tinha quantos anos? O Brandon tem 7, a Arya tem 9, a Sansa tem 11 e o Robb tem 14. E o Jon Snow também tem 14. Quem é que tem 15, então? Alguém tinha 15. Robb? Não. Sei lá, deve ser o Viserys. Sei lá. É muito nome, é muita idade, é difícil lembrar. Um ano depois, alguém teve 15. Onde que o Mindinho meteu o dedo dele aí nessa história? Nossa, que piadão, hein, cara? Parabéns. Eu acho que foi sem querer. Não foi piada. Tipo, naquele discurso que ele fala com a Sansa, ele fala que... Sim, ele não fala diretamente que ele começou tudo isso. Toda a Guerra dos Tronos. Gente, rapidinho, achei ridículo da parte dele beijar a Sansa. Ok, obrigada pela atenção. Ah, oh, cara, porque, tipo, ele já tinha esse fetiche desde que ela chegou lá, né? É, dane-se, cara. Pô, ela é criança, sabe? Ha! O <Nossa, risos> que foi, gente? Agora faz todo sentido o que você falou. Ela tá com o quê? 16 anos? Deve estar por aí. 15, não sei quanto cara, tempo. Cara, nossa, lá, tipo, ela tem lá, tipo, na série ela tem uns 20 anos, 18 no mínimo. Tá, a gente já falou do Joffrey, que, cara, o Joffrey só morreu nessa temporada, né? Amém. E ele jogou vinho na cabeça do Tyrion. É, mas tipo, ele não fez nada de importante, nada que mudasse. Ele fez uma coisa muito de importante mesmo, foi um absurdo. Ele pegou a espada que o avô dele, idiota, deu pra ele, idiota, e cortou o livro que o Tyrion tinha dado pra ele. Ah, era um livro raro, não sei o quê. É, mas o Tyrion também... É, tava provocando, né, cara? Tipo, não tava... Cara, o Tyrion é zoeiro, cara. Não se destrói um livro, gente. Não se faz isso. Ah, tipo, ele conhece o Jota, ele podia dar alguma coisa... Não sei que seja do seu ex, né, mas tudo. Então. Senti aí, ó. É, senti a mágoa. Nem é, cara, nem tem o ex. Gente, e o Jaime estuprando a Cersei? No leito de morte do Joffrey? Pra mim, ela quis. Assim, no livro, me disseram que no livro ela só tava preocupada que as pessoas vissem, sabe? né, que ela queria, não foi bem um estupro. Mas na TV eu achei um estupro, cara. Cara, na minha cabeça, eu não lembro dessa cena. Na minha cabeça, essa cena, tipo, ela, sei lá, ela tava puxando ele. Não tava, cara. Tava. Ela tava segurando ele assim, aí depois falava que não, aí depois puxava de novo. Não, que puxava, empurrava. Não, pera aí, eu vou assistir isso agora. Não, pera, não tem no meu computador. Achei a cena. Você pegou o vídeo? Peguei. Ai, gente, pra mim ela tava tentando se soltar assim. E ela tá falando stop até o último momento. Ela tá falando, it's not right, it's not... Ela tá certa, foi estúpido mesmo. Ah. Poucos imaginários não que isso já tenha acontecido comigo, tá? Mas ela reconhece muito bem. Mas o quê? Nada. Eu não ouvi o que ele falou, mas ele deve estar errado. É porque, sei lá, acho que na minha cabeça só tinha essa cena deles meio que se beijando, esse início. Não teve dele. Eu não lembrava dele agarrando ela. Não, e assim, se eu não me engano, depois isso deu uma polêmica no dia que passou e tal. E eles perguntaram pros produtores. Se eu não me engano, o diretor do episódio disse que sim, o produtor disse que não, ou então vice-versa. Foi uma coisa bem... Como é que eu posso dizer? Não foi unânime. Enquanto no livro não foi estupro. Bizarro. Hashtag não mereço ser estuprada, gente. Isso tá errado. Não façam isso. Acabou que o Jamie é um cara maneiro, apesar do estupro. Ah, o cara. Eu espero que você nunca diga isso pra alguém na vida real. Olha, Mondrongo, se alguém você conhece estuprar alguém, essa pessoa não é legal. Tá bom. Ai, caralho. Não vira as costas pra ela. Mas sei lá. É porque, cara, eu também tô numa situação de merda, porque. Ele meio não, que peraí. Cersei. Nada sim. Justifica um estupro. Ah, não, não tô falando do estupro. Eu tô falando não, dele ser filho da puta. Porque ele gosta da Cersei. E a Cersei é filha da puta. Ela quer mas que ela gosta dele puta. Também. Tipo, no último episódio ela deu lá louca lá, falando que ama o cara, que vai contar pra todo mundo, não sei o quê. Só que eu acho que ela não tá pensando que se ela contar pra todo mundo que os filhos dela são filhos do Jaime, ela deixa de ser rainha, né, cara? Não, ela não falou que vai contar pra todo mundo. Ela falou que vai contar se... O cara obrigar ela, tipo, a casar. Ah, eu agora acho que ele vai obrigar mesmo assim, cara. Ele morreu no cara. Trono também? Ele ainda tá morto, cara. Como é que ele vai obrigar? Ah, é? cara, que merda que vai ser agora? Porque, tipo, ele morreu. Isso, e ele era humano, né? Ele era humano. É. É. Humano, tipo... Tipo, só sobrou um moleque. Só sobrou um moleque, a Cersei... E o Jaime. E será que a Cersei pode ser a mão? Não, né? Tem que ser um homem. Deve ser o Jaime, então. Que... Por quê? Por quê? Qual o preconceito? Porque a sociedade não pode é ser. Sexista, caso você não tenha reparado ainda. Engraçado que é uma sociedade machista, mas é meio esquisito, né? Tem filho bastardo se não for filho da mulher. Tá. Vocês entenderam? Não. O Jaime pode ser a mão? Pode. Não pode, não. Demorei pra perceber. Mas pode sim, porque o Baratheon, ele falou pro Ned uma vez, que eu tava bem nessa parte do livro mesmo, que se o Ned não aceitasse ser a mão de novo, ele ia espetar o broche no Jaime. Agora o Jaime pode ser a mão, porque ele é maneiro. Não, tipo, ele vai ter que renunciar o cargo da guarda real. Vai? Tem lógico, que tem como ser guarda real e mão ao mesmo tempo. Ah, por que não? Aí ele morre e fica precisando de outra mão. E outro guarda. Eu não entendi a piada do Calhão, não sei o que ele quis dizer. Eu acho que não foi piada. Eu também acho que não. Eu não sei o que ele quis dizer, tá ligado? Tipo, o Jaime morrer. Se ele morrer, ele vai precisar de outra mão. Não, o reino vai precisar de outra mão. Por quê? Porque a avó morreu, caralho. Se ele for os dois ao mesmo tempo. Ah, entendi. Se o Jaime é a mão e o Jaime morre, não tem mais mão, vai precisar de outra mão. É isso. Mas, cara, os Lannisters estão muito fracos agora. É muito tranquilo de vir em uma galera e dominar a porta. Eles falam que vão pagar as dívidas, mas os outros estão pagando a dívida com eles. Tipo, Tyrell é a galera que tá lá no... no... É a Margaery. É a Margaery, a avó dela. Que ia casar com o Joffrey. Eu nunca mais vi. Ah, você não viu não? Ela tá bem, cara. Mas ela foi pro Jardim de Cima? Ela voltou pra lá? Junto ela com tá no reino. Ela tá em Porto Real, cara. Ela vai casar com o irmão. Ela nunca mais apareceu? Peraí, ainda não. Ainda não tá assim decretado que ela vai casar com o Tommen. Eu, pelo menos, não foi nada oficial. Não, e tipo... Ela tá em cima já. É, e ela não apareceu nem o Tommen, tá ligado? Eu preciso confessar uma coisa. Sabe aquele episódio que a Margaery chega no meio da noite na cama do Tommen? Eu tomei um susto, gente. Que ela era uma criança. Eu tomei um susto. Eu achei que ela ia fazer mil coisas. É, provavelmente ela faria, muito fácil. Mas ela não fez. Tá. Ela viu que ele era muito inocente e falou assim, ih, isso vai valer a pena não. Porque, tipo, os Tyrells podem dominar muito tranquilo. Os quem? Os Tyrell. Tyrell. É, eles são a segunda família mais rica, né? Sendo que parece que eles não têm dívida. É, e vai acontecer a mesma coisa que... Tipo, os Baratheon. Eles eram meio que os... Eles dominavam Porto Real e tal. Né? Foi Porto tipo, por isso, aí, tipo, chegaram os Lannisters e começaram a... Tipo, casou com o Baratheon e começou a meio que pegar as paradas. Aí, tipo, morreu todo mundo do Baratheon. E agora tá acontecendo a mesma coisa, tá todo mundo Lannister indo embora e tá chegando o Tyrell. Não, mas... cara, não morreu todo mundo não, o Stannis ainda tá vivo. É, não esquece do Stannis. Não, não tô falando que morreu todo mundo, mas tipo, o pessoal importante que tipo, poderia tá no poder... Só Stannis. O Robert, cara, morreu. É, então, é ele. Ele morreu, aí o poder foi todo pro Lannister. E o Randy, ele não ia ser rei. É igual agora, o Tuarin, tipo, ele morreu, também fodeu pro Lannister. Quem? Morreu? Ai, caralho. Quem? Eu também não entendi. Tawin. Eu falei errado, mas dessa vez a intenção foi certa. Tem mais alguma coisa pra falar? O que, que houve mais? Ah, o Tyrion foi preso? É. O Tyrion foi preso. Foi julgado. O julgamento dele foi muito maneiro. Cara, pra mim foi a melhor cena da temporada pra mim foi essa, até agora. Gente, e acabou. Achei aquela vadia, que eu gostava dela ainda por cima. Ridículo. É, piranha, puta. Cara, é, ai, cara. Não, e no último episódio, quando ele encontrou ela na cama do pai dele, cara, tudo fez sentido e eu fiquei com tanta raiva dela, que eu já estava. É, cara, também toma no cu, né, cara, sério, tu vai... pegar puta, assim, mas tu não pode falar muito. Ah, cara, puta também tem sentimento. Eu sei, mas... Você tá sendo preconceituoso. Tipo, o Tyrion é um cara esperto, ele podia ter... Ele podia ter sacado antes, tipo, sei lá. Não, tipo, ele caiu, ele acabou se apaixonando, cara, aí se fudeu, tá ligado? É, o Elton tá entendendo bem disso agora. Pronto, ele vai... Cala a boca. ele simplesmente se apaixonou, acreditou nela, e aí se fudeu, Eu falo que mulher é foda, tá vendo? Cara, se ele se apaixonasse por um homem, ia ser a mesma coisa. Caraca, vadia, né, cara? Não, tipo, não, quando eu vi essa cena, eu falei, não é ela, não é ela, meu Deus do céu. Aí eu fiquei, não, tipo... Quando, no, não, no quando ela chegou lá pra dar o testemunho, eu pensei assim, pô, ela vai defender o Tyrion e tal. Não, cara, eu não pensei não. Eu achei que... pensei, juro, eu gostava dela até o último momento. Não, eu ainda consegui gostar dela, ainda. Tipo, no julgamento eu pensei, não, tem alguma treta aí, tá ligado? Tipo, é, eu também, tipo, eu falei assim, olha só. Alguém sequestrou a mãe dela, sei lá, alguma porra dessa e, tipo, ela se fodeu. Mas agora no último episódio, que. Caraca, cara, que vacilo. Pra mim ela tinha ido embora, cara, porra. É, pra mim também. E olha só, cara, se ela tava dormindo com Tyrion. Aí, né? Eu tava esperando alguém me corrigir, tá ligado? Provavelmente ela teve alguma oportunidade de atacar ele, de matar ele, sei lá. E ela podia ter meio que salvo o... Cara, mas pra mim ficou muito claro que isso tudo foi um plano do Tywin pra fuder com o Tyrion. Droga, foi pra lá. É, tu não se ligou que... Tu não se ligou que, tipo, eles se conheceram naquele exércitozinho lá, não? Ih, tipo, que exército? No pai dele, tipo... Ah, é verdade, nem lembrava. Então, tipo, vocês estão... Desde o início, ela já tava meio que armando pra ele. Isso. É. Tipo, vadia. Por causa do Tywin. Gente, achei que tava ganhando muito dinheiro. Porque o Tyrion pagava e o Tywin pagava. Aí, puta de luxo, tá dinheiro pra caralho mesmo. Tá, e teve o julgamento. Ele pediu por combate. Como sempre, né? Já tá. Eu podia. Cara, acabou. Sei lá, o Tyrion também não é um cara tão. Tipo, ele é filho da puta, o Tyrion. É sim, cara. Não vem defender esse nome. Não, ele é filho da puta. Mas assim, se você. Ele não é. Ele é filho da puta por poder, assim. Tipo, ele é. Não, cara, ele é o cara mais. Ele é um dos caras mais filho da puta que tinha. Tipo, era tudo manipulado por ele, cara. Tipo, tudo ele tava planejando pra ser do jeito que ele queria, tá ligado? Ó, tipo, ele botar o. Ele acusar o. É, ele o botou a Shay na vida do. Do Tyrion. Do Tyrion. Uhum. Com o objetivo de? Com o objetivo de acabar com a vida do Tyrion, porque ele odeia o Tyrion. Não. Ele queria só dar uma vigiada porque ele sabe. Ele queria dar uma vigiada porque ele sabia que o Tyrion, tipo, não é burro. Ele então ele só tava de olho no Tyrion. Isso, a Shay foi no início. Provavelmente foi só pra, tipo, vigiar o Tyrion. Só que depois, tipo, calhou disso. Só que ele só acusou o Tyrion, tipo, ele só apoiou e condenou o Tyrion porque ele sabia que o Jaime ia defender, tá ligado? E ele queria que o Jaime assumisse o nome da família. Tipo, largasse de ser um guarda real. Tá vendo? Ele não é tão filho da puta, ele só queria reunir a família. Não defende isso. Bizarro. Cara, com essa série, nessa série, eu já desisti de achar qualquer pessoa boa. Por exemplo, eu gosto da Daenerys. Mas eu tenho certeza de que ela vai acabar fazendo alguma coisa, assim, muito decepcionante. Ah, cara, sei lá, ela é toda mimadinha. É, eu não gosto dela não, cara. Tipo, sei lá, ela quer agradar todo mundo, retardada. Não é assim. Caraca, cara. O Elton é filho da puta, então. O Elton é o Tyrion da vida real. Eu odeio essa mulher, fica querendo agradar os outros, nunca vi isso. Gente, assim, eu acho ela, assim, a evolução dela como personagem foi muito legal, porque ela começou com uma menininha, que sabe, que era completamente subordinada ao Viserys, não podia nada, não fazia nada, e ela acabou se tornando, tipo, uma grande líder, sabe, e ela tá tentando melhorar o mundo, eu acho isso super legal. Claro que ela tá tentando fazer isso do jeito dela, que não necessariamente é o certo, mas isso é super legal. Só que, cara, todo mundo nessa série acaba se corrompendo em algum momento. Até o Tyrion não aguentou e acabou matando o pai e a Shay. Então ela também. Ué, mas aquilo ali eu não vi nada de errado naquilo ali, não. Ah, cara. Não, cara, eu também não vi nada de errado, mas assim, ele era um cara pacifista, sabe? Eu não vou matar ninguém e tal. Quem disse isso? Não, ele. Caralho, o fogo vivo matou ninguém. Cara, ele nunca matou ninguém com as próprias mãos antes disso, exatamente. Não, ué, é porque ele sabe que ele não é um cara capaz, tipo, ele não tem muita, tipo, destreza pra ficar assassinando as pessoas. Não, tipo, mas ele, acho que ele não tinha coragem, mas o que o pai dele fez e o que a mulher que ele gostava fez, tipo, ultrapassou o limite dele. É, cara, tipo, aquilo ali pra mim foi, porra, puta certo que ele fez. E, tipo, outra parada. Puta certo. Com a Shay também... Foi meio, tipo, ou ele ou ela, porque ela também tava querendo matar ele. Foi isso? Não, eu achei... Beleza. Ah, bom, enfim. O pai ninguém foi... presta, pode ter certeza. O único que até agora não fez nada... Não, o Jon Snow também não presta, foi o maior vacilo que ele fez com a Ygritte. Foda-se ela, cara. Não, que foda-se ela, ela é muito legal. Não, mas... Porque se ele ficasse com os selvagens, os selvagens atacassem o pessoal saber. Isso, ele mas, tava defendendo... Não me importa, tomei as duas... Cara... Tomei as duas, não me importo. Cara, se ele ficasse com ela, ia ser filha da putagem com os... Ele ia ser filho da puta com, tipo, com o Westeros, tá ligado? E tinha que ser filho da puta com a menina? Não dava pra falar a verdade pra ela, pelo menos? Meu irmão, com o ele meu... Ele falou a verdade? Não. Não, ele só foi embora. É. Pente rala, cara. É o pente rala. Pô, tem essa... Ele parece que o Elton é assim, né, gente? Mas ela nem ficou tão... Não ela ficou assim, você que pensa que ela não ficou assim, ela só não queria demonstrar. Ah, mas no final, tipo, ia dar tudo certo se não fosse aquele moleque. Claro que não, cara. Claro onde que, não, que cara. Isso ia dar certo? Ou ela ia matar ele, ou ele ia matar ela. Não, cara, os dois estavam se olhando mega, não vou matar você. Mas alguém, ou o grupo dele ia matá-la, ou o grupo dela ia matá-lo. Com certeza, isso nunca ia dar certo. É tipo Romeu e Julieta, entendeu? Nunca a culpa não foi dele, a culpa foi do destino, tipo, não tinha como dar em certo. Mas eu acho que ele podia ter sido sincero com ela, sabe? É, ela gostava um dele. Um grupo. Eu acho que ela teria entendido. Mas ele não tentou convencer ela de ir com ele? Não. Não, ele não pode levar então, tipo, a mulher. Ele só foi embora, cara. Ele não fez nada, por isso que eu achei na minha cabeça essa cena é muito diferente. Na sua cabeça várias cenas são diferentes. Então, tipo, cada um, os dois eram leais a... Um é a Patrulha da Noite e o outro é o Selvagem. Isso. Se ele falasse o plano do... Cara, ela não era leal aos selvagens, não. Ela era leal a ela mesma. Ela queria sobreviver apenas isso. Ah. Ah, mas ela não tinha nenhum, tipo, tem que cuidar da minha tribo. Ela tinha isso? Não é que eu lembre. Não, cara, não tinha. Não, se ele falasse, eu vou voltar pra Patrulha da Noite, se você quiser voltar comigo, porque eu vou contar todos os planos de selvagens pra ele. Ela não ia falar nada pros selvagens, não? Ah, não sei, cara. Eu acho que ela gostava mesmo dele. Eu acho que ia. Ia ficar com modos de corno e ia falar tudo. Vocês estão ligados que ela fica falando, você não sabe de nada, Jon Snow, você não sabe de nada. Eu não lembro porque ela falou isso. Rola uma teoria... De que ela tava grávida. É, isso. Sei. Só que ela fala que ele não sabe de nada desde que eles se conheceram, cara. É. Mas assim, tipo, eu acredito nessa teoria porque por causa daquele episódio que os selvagens estavam atacando ela. Aí ela abriu, viu a Goiva, sei lá, não sei como é que fala, com o bebê e deixou, sabe? Tipo, eu acho que foi meio que uma sensação de empatia, que ela meio que entendeu o sentimento maternal. Aí, o gordinho não é... O gordinho nem essa Goiva são filhos da puta. Peraí, o gordinho o quê? Sam. Não, eu sei que é o Sam, mas... Sam. Eu não escutei o que ele falou. E a Goiva? A Goiva... A Goiva é completamente alheia ao mundo, né, cara? É, cara, a Goiva não tá nem aí pra nada. Só e o Sam... Ah, o Sam... Ah, mas... O Sam também não faz nada. Ele não é ruim, também não é bom. Não, ele é um cara... Ele é um cara que faz boas ações. É, mas... Sei lá, eles não participam muito da história. Ela não quer admitir que um personagem tão insignificante até agora na história seja, tipo assim... É, assim, como é que a gente pode afirmar, sabe, que ele é bom? Apesar de que no livro que eu tô olhando ele fala um pouco do background dele. Ele parece ser um cara legal, sim, mas é que ele não é importante pra história. Ah. E se ele não, tiver ele qualquer é tipo de poder, e ele nunca se corrompeu, porque ele nunca teve qualquer tipo de poder, porque se ele tivesse de se corromper, porque todos os personagens dessa série se corrompem. Ned não se corrompeu. Não deu tempo. Não, mentira, eu acho Ned um cara muito foda. Não, Ned foi idiota. É, ou você é corrupto ou você é burro, tá ligado? Né? Mas, pô, eu admiro o Eddard Stark. Ele foi honrado e morreu por ele. Sim, e assim, principalmente, não acho que o Jon Snow seja filho dele. Não acho mesmo, deve ser filho da Lyanna. Porque na parte que eu tô lendo no livro, como eu já tô lendo o livro tendo visto a série... Eu tô prestando atenção nesses detalhes. Então, assim, ele tava dormindo. Dormindo não. Foi quando o Jaime foi atacado e tal. Ele ficou dormindo uns 6 dias. Aí ele sonhou com a Lyanna. Não sei se isso apareceu na série. É, com ele prometendo pra Lyanna. Não, eu prometo, vou fazer isso sim e tal. E falou que ela tava na cama de sangue. Então, na minha cabeça, é meio que ela pedindo pra ele prometer que vai cuidar do filho dela. Que, no caso, é o Jon Snow. Faz sentido. Que é filho do não, filho de Targaryen. Do Rhaegar. Um alien, tá? Isso. Então ele nunca vai poder pegar a Daenerys. O que é meio estranho, né? Agora que eu parei de pensar, todos os Targaryens são louros. E o Jon Snow tem cabelo preto. Mas, e a irmã da Ned, do Ned também. A irmã do Ned o quê? Tem cabelo claro, né? Ah, tem? Ah, eu não sabia. Ah, então tudo bem. Quer dizer, não, pera, tem uma coisa estranha. Genética não existia ainda. É, não inventaram a genética. Ninguém descobriu a genética. Não inventaram a genética, tá ligado? Mas também é uma teoria, né? É uma teoria, gente. O Ned Stark é o Mendel do Game of Thrones. Ele leu o livro e descobriu que o Joffrey não era filho do Robert. O garotinho lá, o que? O aleijado. Bran Stark. Pode ser que agora ele tenha alguma coisa interessante. Eu acho ele muito chato. Ele é só um org. É, que agora ele chegou lá, tipo, deve ter alguma coisa foda, tá ligado? Não imagina se ele começa vai voar. A voar. É, ele vai voar, olha que foda. Não, cara, eu acho que ele só vai entrar num passarinho aí só e foda-se, tá ligado? Não, tipo, o maluco chega... Não, o maluco chega e se louca vai poder andar de novo. Mas você vai voar. Aí chega com baseado, assim, tá ligado? Aí, tem que filmar boa, crianças, cara. Não façam isso em casa. Nem fora de casa. Só na rua, assim. Nem fora de casa. Escondido dos seus pais, naquele beco escuro. É, tipo... E paga. É, mas seria legal se o Bran controlasse um dos dragões. Pô, ia ser... Caraca, isso ia ser foda, hein? Caralho, pode escrever. Tipo, eu não pensei nisso, não. Eu também tinha pensado. Por isso, por isso que o Cariel tem que estar no podcast, cara. Caralho. Boa, mas boa, como que achei isso? Tipo, ele ia controlar o dragão lá no... Não, tipo, a Daenerys não tem um plano de invadir o Gaster. Quando ela chegasse... Tinha. Caraca, isso ia ser muito foda. Tinha, tipo, ela... O Bran voando e controlando os dragões? É, ele só ia conseguir controlar um dragão de cada vez. Aí, por exemplo, ele controla o Drogon. Aí, mas vai que ele é um org foda. Pô, os três ao mesmo tempo, cara? Ui, curioso! Ah, mesmo assim, ele controla o Drogon e mata os outros dois. Os outros dois são fed nem cheiro. Não, mas o... Eu acho que é Rhaegal e Viserion. Uma coisa assim. Enfim, os outros dois... São retardados, não fazem nada. Eles não são nem do mal, cara. Ela podia ter prendido os dragões assim num lugarzinho mais tranquilo, né? Não, eu também achei um lugar bem. Os dragões vão. Eu tava pensando aqui que os dragões vão ficar com muita raiva dela quando ela for de novo. É, aí vai ficar com três dragões incontroláveis. É, foi o Drogon que fez a porra toda? Foi. Foi. E tipo, ela perdeu os outros dois. É porque ele não sabe do outro, tá? É tipo, você tem três filhos, aí um faz merda e você prende os outros dois. Vacilo, cara. A gente voltou dos martelos. A morte do Oberyn. Foi legal. Ai, nem achei. Foi maneiro. Não, foi maneiro. Eu achei maneiro. A cena do caralho. Não faz nem jogar. Não, eu achei maneiro. Tipo, eu tava esperando o Oberyn morrer. Não morrer, quer dizer. Eu tava esperando que a Rafa tenha medido. Eu tava esperando, tipo, o Oberyn ganhar, tá ligado? Porque eu queria que o Tyrion ficasse vivo e tal. Nem por causa do Oberyn mesmo, por causa do Tyrion. Aí, tipo, ele morreu, eu fiquei chocado. Se ele não morresse, ia ser só tipo, ah, beleza, tá ligado? Eu sabia que ele ia morrer, só não sabia que ia ser tão grotesco. Ele podia se defender, mas acho que ele tá sem cabeça pra isso agora. Nossa, virou mesmo. Assim, talvez essa piada até tivesse sido boa se o Facebook inteiro já não tivesse feito. Fico imaginando, tipo, se o Montanha realmente sobreviver... Ah, foda-se. Que tipo, ele vai sobreviver. Ele não vai sobreviver, mas tipo... Do nada vai aparecer um maluco gigante na série que não aparece o rosto dele. Tipo, ele parece que ele meio que sobrevive e fica meio que secreto. Aí ele mata alguém, explode na cabeça, aí você vai na montanha. É, exatamente. Gente, aliás, no último episódio, acho que foi no último episódio, não tenho certeza. Eles estão lá na sala do Grand Master Pycelle. E alguém fala que vai tentar uma coisa pra curar o Gregor. O que que é? Quem é aquele? É um cara que foi expulso da cidade, sei lá. Ele é meio que renegado porque ele fazia experiência morto. Ué, mas como você sabe disso? Apareceu em algum momento? Falaram. Não, não. É, alguém... Acho que deve ter sido a Rafa que me contou. Não. Mas eles, tipo, falaram. O Meister lá falou. O Meister? Não sei como é que fala isso, não. Acho aquele que não. Velhinho... Não tenho certeza. Ele... O Pycelle. O velhinho filho da puta. Ele, tipo, ele falou, ah, você já foi expulso disso aqui, você não vai ficar fazendo isso não, não sei o quê. Ele cuidou da ferida do Jamie sem a mão. Foi ele, cara? Foi. Não, foi o Pycelle. Não, eu toquei. Também? Foi esse novo aí. Eu acho que o Pycelle vai levar um na bunda, hein? É, acho que parece cara meio bizarro, assim, tipo, de... Cara, esse cara é filho da puta. Todo mundo é. Ele se finge de velho. É, ele se finge de velho, tá ligado? Como assim se finge de velho, cara? Tu não lembra não? Ele não é tão ruim assim. Teve uma época que acho que foi o Tyrion que pegou ele fazendo vários exercícios lá, maluco. Tipo... Acho que ele tava falando com uma prostituta. É, eu lembro disso. Só que ele tava todo em pezão já, assim. Ele tava falando com uma prostituta todo em pé. Isso foi muito estranho. É, mas tava todo em pé. Ele tava pegando a prostituta, ele já tava todo em pezão, tá ligado? Ai, ele tava confunda como ele fica. Entendi, cara. Entendi. Eu sei. Ai, ai. Gente, a Sansa, o que aconteceu com ela? Nunca mais. Cara, é a terceira vez que a Ana fala isso. Tipo, eu achando que ela tava falando errado, sem querer, tá ligado? O quê? Sansa, é Sansa. Eu falo Sansa. Porque, é sei Sansa. Lá. Por que não pode ser Sansa? Porque é Sansa? Sempre escuto eles falando Sansa. Tá errado, é Sansa. Peraí, Sansa. É pior que eu acho que é Sansa. Tinha que ser dois S's, cara. Por que não, não. Pior que eu acho que é Sansa. Sei lá. Foda-se, é Sansa. É Sansa. Tipo, Daí o que você acha? Ah, mas peraí, eu vou ouvir alguém falando. Não, peraí, não é possível. Você quer ouvir alguém falando? Peraí, ó. Dança. Não, alguém da série. Porque, sei lá, na minha cabeça, esse um S só esse faz som dizer. Tem palavras em língua portuguesa que você tem exatamente N, S, A. E tipo, cansa. Não, pera. Tá, eu tenho um exemplo certo, mas eu não quero dar esse exemplo, porque vocês estão gravando. Tipo, eu tenho um exemplo de palavra que termina com N-S-A e que faz som de Z, só que eu não quero dar esse exemplo. N-S-A? N-S-A? Parece ah, nome tá. De... Tenza? Cara, Tenza é que nem Sansa. Isso aí não. Agora é, hein? É. Sansa tá safadinha. Sansa agora... Caraca, não pode falar Tenza ao vivo. Não pode. Ao vivo. Já falou fuder, já falou um monte de porra e... Não, Tenza é demais. Não gosto. Gente, não acredito. Tô procurando aqui Sansa na internet pra ver como é que fala. E tem um monte de vídeo, tipo, Jaime, Sansa e não sei o que. Tipo, Sansa. Desculpa. Pera aí, rapidinho. Parou tudo. Ninguém fala. Sansa ou Sansa Stark. Ah, eles fuderam. Ih, droga. É Sansa, vou passar cara. Pra vocês. É Sansa, cara. A gente ouviu, tá? É. Bota de novo. Acho. Sansa. Não, acho que não. Ô, Sansa Stark, tá vendo? Sansa também tá certo. Parece o Google Tradutor. Ah, não. É pra porra, Ana. Você botou no Google Tradutor essa merda? Não, cara, é um vídeo no YouTube. Tá bom. Então agora ela vai virar uma personagem de verdade e vai começar a reinar lá o... Onde ela tá? Cara, ela não vai reinar o Nindaga. Ela tá no Nindaga, não. Ah, cara, vai começar a mandar na porra toda hora. Claro que não, cara, quem vai mandar agora vai ser o Mindinho. Não, sim, mas ela tá meio que aliada a ele agora. Não, peraí, vamos... Pera, não quero falar isso. Mas tipo, ela meio que vai mandar nele se ela fizer certos favores pra ele. Tá, mas ela vai fazer, cara. Ah, eu não sei. É a Sansa, pô, cara. Sansa. Mas... Me deixa de falar, cara. Cara, mas sei lá, ele gosta dela, tá ligado? Então ela meio que tem um certo poder ele sobre gosta, ele. Ele, tá com... ele não gosta dela. É, ele não gosta. Ele gosta da mãe dela. E cara, aqueles esqueletos são... Fings, né? São... Sei lá, não sei como é que é o nome. O quê? Tipo, tem os White Walkers e tem as coisas. Tipo, tem os... Tipo, os White Walkers ressuscitam algumas pessoas e as pessoas viram... Ah, zumbis. E tipo, pelo que eu vi, aqueles esqueletos eram zumbis, né? Sei lá, pode ser tipo só uma proteção. Pra mim, eles são só esqueletos. Não, acho que eles eram zumbis. Eles eram White Walkers muito velhos. E aí... Não, cara, o White Walker não deprecia, sei lá. Como é que você sabe? É, porque tem aquele todo velho lá já. Tá vendo? Ah, já que tá falando do White Walker, fala do bebezinho. É, aquele bebezinho lá... Isso foi no final da outra temporada, gente. Não, foi não. Aquele bebezinho do olho claro lá que... Não foi no final do outro, não. Achei que tivesse sido. Não, o cara foi lá. Tipo, o cara foi lá dar o bebezinho lá pro coelho. Mas vocês sabem o que acontece? Ele virou um White Walker. O bebezinho virou o White Walker? Eu acho que sim. Peraí, ele virou o White Walker ou virou zumbi que depreda? Não, virou o White Walker. Depreda. Não, tipo, aqueles zumbis de olhos azuis só viram quem morre. Ah, né? Essa série é muito complexa pra mim, cara. Eu não consigo acompanhar. E os bebês que nascem com olho azul? Eles viram o White Walker. Ou então ele só tem olho azul. É, também. Geneticamente. Não, tipo, o olho azul brilhando, porra. Mas tipo, os White Walkers, ninguém sabe qual o plano deles. Acho que é só dominar a porra toda. Quem deixa quando o zumbi tem plano? Eles são conscientes, cara, é. Zumbi não tem plano, é mas tipo o White Walker... então. Cara, zumbi não tem plano, mas o White Walker tem, porque o White Walker manda no zumbi. White Walker, o Walter White... God damn right. Ah, mas tipo, os White Walkers são pensantes. Sim, sim. Só aqueles zumbis que não são. É tipo um exército deles. Ah. Só número. De quem vocês estão falando de zumbi? Quem é zumbi? as pessoas que morrem e ressuscitam são zumbis. E aquele maluco grandão todo branco é o White Walker. É aquela criancinha que nasceu com o olho azul, então. Isso, ela vai ser o White Walker. Ou é, já é, sei lá. É, quando o cara transformou ela, ela virou... Os White Walkers podiam ter aquela espada do livro, cristalina, tipo... Uma espada de gelo? Deve ser muito difícil fazer uma espada dessa. Tipo... Na descrição é só fazer do livro. Uma espada de vidro, cara. Não, cara, na descrição do livro, tipo, se você virasse a espada assim de lado, ela ficava invisível, tá ligado? Lembro disso. Seria maneiro. Eles iam fazer isso na vida real. É isso que eu tô falando. Gente, depois que fizeram Harry Potter, qualquer coisa dá pra fazer. Cara, é muita computação gráfica. Não, eu sei. Não é. Então, não ia ser difícil fazer. Então, ia ser maneiro, tô falando. Mas tu falou. Não se fuder. Então, tipo, ia ser irônico se o sétimo livro, o inverno, não tivesse chegado ainda. É verdade. No livro não chegou ainda? Não. Cara, o final vai ser o inverno chegando, todo mundo morre e acabou. Não, olha, eu não duvido nada, sendo o escritor quem ele é. É legal, o sétimo livro acaba assim, o inverno chegando. Cara, eu só espero, eu não me importo qual é o final, eu juro que não me importo. Eu só quero que ele termine de escrever, porque ele escreveu o primeiro em 96. E assim, até hoje ele tá no quinto. And who are you, the proud lord said that I must bow. Eu tô sentindo que a gente esqueceu de falar de alguma coisa. Lembrei da batalha da muralha. A gente não falou disso. É, a partida gigante lá. Só tinha dois gigantes, só tinha dois gigantes na família. Tipo, dois gigantes e um mamute. Eu achei aquele mamute também muito. Tipo, de onde surgiu? Não, é tipo, o governador. Também se fala que só tinha um gigante, que ele era o príncipe de não sei o que, aí morreu. O Manso fala, é, tipo, o gigante que entrou lá dentro. Ele é um dos melhores, né? É. Acho que ele era o líder do gigante, pelo que ele... Só tinha dois. Tipo, foi engraçado, tipo, ele era o líder do outro, tá ligado? Então, tipo, foi engraçado o cara, o Manso falando pro John. Ele, o gigante era o líder, era o príncipe, não sei o que, não sei o que lá. É, e entrou lá na muralha e morreu. Não voltou, tá ligado? Aí ele, meu amigo, era fazendeiro. É, tipo, fazendeiro. Não, tipo, o pessoal elogiando quando o gigante tava vindo, correndo, que eles estavam recitando o juramento da patrulha. Aham. Uhum. Foi maneiro, essa cena foi maneira pra caralho. Eu pensei que alguém ia sair vivo, mas ninguém saiu vivo. Não, cara, ganhou bastante. Cara, tipo, a primeira coisa que eu pensei quando, tipo, acalmaram as áreas, assim, tipo, amanheceu o dia, tá ligado? Eu falei assim, cara, e o gigante lá dentro da parada, tá ligado? Cadê os caras? Foi a primeira coisa aí, tipo, lá dentro. Se morrer se amanhecesse, tá ligado? E, tipo, o gigante saísse, finalmente saísse do túnel, assim, Gente, mas deve ter mais gigante, né? Essa foi só a primeira... Não, ele falou que acabou o gigante. Ah, acabou e o outro. O outro morreu também, tomou uma flechada. Morreu, porra. Cara, o homem não é belo disso. Tomou uma bela, tipo, uma rapãozada. Flechada assim. Gigante. Tipo aquela flecha do que vai matar o Smaug no Hobbit. É, tipo isso. Ah, tá. Cara, uma porra daquela ali entra num dragão da Daenerys, tipo, de boa, tá ligado? É, tipo, a pele dele não é dura, não? Boa é, dura. Cara, eu acho que não entra, não. Tem que ser que nem o Smaug, tem que ter uma falha na escama. Não, cara, o dragão tão pequeno ainda. Cara, aqueles dragões são gigantes. Eu não sei pra vocês falando que eles são pequenos. Que gigante, cara. Eles cara, são olha gigantes, só. Gente. Cara, olha se pá, aquela flecha é tipo um terço do tamanho do dragão. Não, cara. Tipo, olha só, o dragão... Só tá na última cena agora do último episódio. Como é que é o nome do maluco que dominou todo mundo lá com o dragão? Aegon, Conquistador. Isso. Sabe, tipo... Ele era mais ou menos no tamanho de um dente do dragão dele. Nossa, onde será isso? Tem uma foto, tipo, eles publicaram a foto. O dragão do Aegon era gigante. É, tipo, muito gigante. Não, mas assim, os dragões de Targaryen foram diminuindo com o tempo, né? Não tem dragão, só tem aqueles três. Não, agora. Mas eu tô falando assim, desde o Aegon até o outro pessoal lá que tinha dragão, os dragões foram diminuindo. Eu não sei se eles falaram isso na série, mas no livro, acho que é o Robert que fala isso. Que tanto assim, os dragões mais antigos, aí ele mostra assim um crânio gigante, eram desse tamanho, aí com o tempo eles foram ficando desse, aí ele mostra um dragão pequenininho, não um dragão, mas o esqueleto de um dragão pequenininho. Não tem isso na série, não? Ah, eu lembro de um esqueleto, mas é quando a área invade lá. É, também não é bem assim aquilo ali, não. Né? É o Darwin. Que Darwin? A vida foi ficando fácil e daí agora foram ficando menores. Ah, tá. Tá, o que, que mais tem que falar? É, acho que agora acabou. Calma aí, gente. E a fuga do coisa? Pô, fuga do Tyrion, é verdade, gente. Pra onde que ele tá indo, cara? Não sei, só me deram spoiler até o que já aconteceu. Mas no final ele vai se dar mal de novo, com certeza. Como sempre. Porque é o Tyrion. É, não, tipo, eu acho que ele vai se fuder. Eu achei que ele ia morrer. Tipo, eu achei que se ele abrisse aquela porta, alguém ia matar ele. Eu tava imaginando isso também. Tipo, eu falei assim, ele tava de frente pra porta assim, pensando, cara, eu acho que isso é furado, tá ligado? Não, eu não achei que o Jaime ia fazer isso, não. Não, mas não, o Varys. Jaime não, o Varys, isso. Até hoje eu não sei se ele é do bem ou do mal. É do mal, com certeza. Nossa, eu nunca confio num cara sem pinto. Que isso, cara? Eu acho que ele só tenta proteger o dele. Cara, isso não fui eu que falei, isso falei no momento da série. Tipo, foi muito engraçado, o Varys botou ele lá no navio, tá ligado? Aí olhou assim pra trás, aí o castelo todo acendeu, tipo, de alarme assim, que deu merda. Aí ele, tipo, ele deu meia volta assim e voltou pro navio. Ele sentou do lado da caixa. Oh, e, cara, ele pode ir assim? Ah, se bem que ele é mega foda na cidade, né? Não, o Varys, ele, tipo assim, ele não é meio que ninguém por título. Ele só faz parte, ele só é aranha do reino, uma coisa assim, ele só faz parte do conselho do rei. Voltando ao assunto da patrulha, aquela, acho que era a foice que desceu na muralha, assim, cortando o pessoal que tava subindo. Ah, foi uma boa surpresa, porque eu não esperava aquilo. Eu só esperava, tipo, cara, mira nos caras, tá ligado? Isso, é cefador. Tipo, era só os arqueiros mirarem certinho, tipo, os caras não tinham muita mobilidade quando estavam subindo. Cara, mas entre um monte de arqueiro mirar certinho, um monte de cara e você puxa uma alavanca e mata todo mundo. Não, sim, se eles pudessem usar aquilo ali de novo. Mas podiam. Pode. Eles puxaram, sobe a. Como é que é o nome? Cefador, lançar de novo. Eles largaram, aí depois eles puxaram de novo. É, quando eu vi assim, eu pensei também que era um tiro só. Vocês viram aquela montagem que rolou no Facebook? Da guerra lá da muralha. Que teve uma hora que meio que a Patrulha da Noite jogou uma âncora. Aí ela fez. Caralho. A ceifadora que a gente tá falando há meia hora? É, essa aí. É que eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Então vocês estavam falando isso mesmo. Aí no Facebook fizeram uma montagem, tipo, com essas fotos aí embaixo. I came in like a wrecking ball. Eu acho muito engraçado. Eu fiquei rindo meia hora disso. Bom, agora é só 2015 mesmo. É, então esperar, galera. Um ano aí. Só 2015. Pra ver o que vai dar. Ou então vocês leem o livro, Bando de Vagabundo, né? Quando sair de novo Game of Thrones, quando voltar aqui na temporada, a gente volta no bolinho de novo. Isso. Agora é meu bolinho Game of Thrones. Só de fim de temporada. Exatamente. Isso aí. Mas é isso aí, galera. Siga a gente no Twitter. Curte a página do Facebook. Se você tem mais de 10 anos de idade, por favor. E se inscreva no canal. Se você não tiver também, porque em breve teremos produtos pra você. Bolo frito. Tá, então é isso aí, galera. Acho que já falando do Twitter, Facebook, paradas. Acabou, é né? Isso aí. A gente voltou, não sei por quanto tempo, mas pelo menos um saiu. Se você tá ouvindo isso. Se você não tá ouvindo... Valeu, falou. Tchau! Posso parar a gravação ou alguém quer fazer mais alguma coisa idiota? Pode. it a name, but not the title of bastard. Oh well, guess I'll have to take Dad's word. He said I'm still a Stark, but my influence is backward. Instead of honoring the watch, all I found was a fat nerd. Even though I swore an oath to the crows and joined the free folk, and now no immoral code is more like a clean joke. No laughter. I'm not one to say crass words, but Ygritte knows I'm an oral master. Just ask her. Robert, like the former king, only harder. The young wolf, renowned hard stop, I never liked to double cross her. With no sense of justice or honor, I'll just have you slaughtered. Oh, you haven't heard, I was working on a massacre. From Baratheons to Greyjoys and Lannisters. Then I chose love over Walder's daughter. Now I watch over the north like my father. My father. Cara, ela tinha que ser a Hit Girl, cara. Era igual a base de altura, tá? Parei. Então. O barulho deu merda? Não, tá gravando ainda. É porque, sei lá, do jeito que vocês falaram, eu lembrei de Arya mesmo, mas enfim. Cara, tem uma parada escrito, há um problema com essa chamada. Aguarde quando tentamos restaurar essa chamada. Eu tenho certeza de que não está escrito, há um problema. Tenho certeza. O Elton saiu. Há um problema. Ah, vá se ferrar. Gente. Oi. Caiu todo mundo? Não. Tu caiu? Acho que só eu. Machucou? Porra, cara, no braço. Eu tô me ouvindo. Ah, caiu um mega, né? Tu é nem tão alto. Mandou um muito bem de caída, gente. Eu escutaria. Ele cai em câmera lenta. Ah, vamos? Não, Elton também. Elton caiu como mesmo, que eu nem lembro? A cadeira estava quebrada. E o Mondrão não foi isso. Foi só você, já. Ah, tá. Que cadeira, né? Ah, eu lembrei. É, o Mondrongo não tava. Mondrongo vacilão, não foi com a gente.